Piedade com contentamento. O contentamento apresenta muitos aspectos que demandam nossa atenção. Antes de tudo, é fundamental aprendermos a identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado em nosso coração. Outra questão importante é aprender a reconhecer a tentação ao descontentamento e resisti-la. Um terceiro ponto de grande importância é substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão. Nada disso é fácil, e cada ponto exige determinação, atenção, oração e prática. Lembre-se de que somos alunas em constante aprendizado e que esse estudo exigirá concentração e esforço. Encontrar contentamento significa achar algo de grande valor. O livro de Jeremias chama o contentamento de joia rara, e o que é o espírito manso e tranquilo, descrito por Pedro, senão a descrição do contentamento, o qual é de grande valor diante de Deus? 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Se o próprio Deus estima tanto o contentamento, quanto mais nós deveríamos ansiar por adquiri-lo. Consideremos o que o próprio Paulo escreve sobre contentamento em sua primeira epístola a Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1 a 5, Paulo descreve os falsos mestres e diz a Timóteo que se afaste daqueles que supõem que a piedade é fonte de lucro, no verso 5. Em contraste a esse tipo de fonte está o verdadeiro ganho do contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 7. Parece que algumas pessoas fingem ser piedosas para que consigam fazer bons negócios na igreja. Paulo diz que essas pessoas são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Piedade não é uma maneira de ficarmos ricas. É verdade que a prática dos negócios em bondade e piedade combinada a uma sólida ética cristã do trabalho dará frutos. Mas a piedade não deveria ser vista como um meio de obter posses e prosperidade. Sim, uma vida correta a manterá livre de muitos problemas, mas ela não lhe proporcionará a vida eterna. E o velho ditado dessa vida, nada se leva para o túmulo, é um conceito bíblico. Chegamos a este mundo sem nada, e quando morrermos, deixaremos para trás tudo aquilo que adquirimos. Apesar disso, aqui está algo que podemos levar conosco, a piedade com contentamento. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. A piedade é benéfica para a nossa alma, tanto agora quanto no porvir. E, se acrescentamos algum contentamento à piedade, Paulo diz que representa grande ganho, um enorme lucro. Logo, o contentamento deve ser associado à piedade, e a piedade está associada à obediência aos mandamentos de Deus. Mas voltemos a 1 Timóteo capítulo 6 e sigamos o argumento de Paulo sobre não levar nada dessa vida. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versos 8 a 10. Contentamento e a sede por riquezas não coexistem. A piedade, e não as riquezas, deve ser o nosso objetivo. O contentamento não pode coexistir com o amor pelo dinheiro. Se desejamos ser piedosas e contentes, precisamos abandonar a sede e a ânsia por riquezas, pois são ciladas e problemas que certamente nos trarão muita aflição. Concupiscências insensatas e perniciosas levam a decisões estúpidas e míopes, e a concupiscência nunca se sacia, mas sempre deseja mais. Essa é a razão porque vivemos em uma cultura de endividamentos. Sempre ouvimos que podemos ter algo agora e pagar mais tarde. É verdade que não queremos abandonar o desejo de sermos mulheres ricas, Gostamos desse desejo e de todas as fantasias alimentadas por ele. Apreciamos, de uma forma maligna, o fato de estarmos descontentes com o que temos e com o que não temos. Se assim não fosse, não estaríamos descontentes. Paulo diz que, se tivermos comida e com que nos vestir, devemos viver contentes. Talvez você esteja pensando, sério? Só isso? Mas eu consigo pensar num monte de outras coisas de que preciso para ficar contente. Uma cama confortável, um carro relativamente novo, uma casa espaçosa, aquecedor no inverno e ar-condicionado no verão, móveis e acessórios, eletrodomésticos e conveniências e muito, muito mais. Exatamente. Antes que Paulo chegasse a mencionar esse ponto, Jesus já havia tratado de nossa necessidade de alimento e vestimenta. Não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versos 31 a 33. Consideremos por um momento esse tópico só sobre comida e vestimenta. Deus tem nos alimentado e nos vestido desde o momento que nos saímos do ventre. Cremos que o Senhor continuará a nos sustentar? É claro que cremos. Mas nos preocupamos com coisas demais, bem como Marta, e deixamos de nos contentar somente com a comida e vestimenta. Queremos roupas novas, mais roupas, roupas bonitas, porque em vez de enxergarmos as roupas como algo para cobrir a vergonha de nossa nudez, nós as enxergamos como sinal de condição, de posição, uma fonte de alegria ou uma maneira de competir e de aparecer. E quanto à comida? Estamos satisfeitas com a comida que comemos, com o que cozinhamos e servimos? Ou estamos cansadas da nossa culinária como os israelitas no deserto? Ora, não temos todo tipo de comida nesse mundo disponível em inúmeros restaurantes e lojas, além de um vasto número de revistas, livros, programas culinários e sites para nos entreter e nos inspirar? Essas coisas nos deixam mais satisfeitas, mais contentes? Ou elas nos deixam inquietas com o que temos e criam um desejo por aquilo que não temos? Por vezes é revitalizante, relaxante e inspirador folhear uma revista ou navegar por algum site para ver roupas, móveis ou comidas. Mas sejamos honestas, essas coisas também podem se tornar uma cilada e um pecado, caso tropecemos no descontentamento ou deixemos alimentar uma atitude de insatisfação já existente em nosso âmago. Olhamos para o manequim e nos imaginamos ficando tão bonitas quanto fulana. Depois nos olhamos no espelho e ficamos frustradas e insatisfeitas. Olhamos para uma linda casa, para aqueles quartos ou aquele jardim exibidos em um site. Depois olhamos para nossos móveis e logo murmuramos com insatisfação. Nós reclamamos interiormente e por isso murmuramos exteriormente. Esse tipo de coisa pode tirar mulheres de seus deveres e torná-las interna e externamente ociosas. Muitas horas podem ser gastas navegando em sites enquanto suas casas são negligenciadas. Sem tentar exagerar, mas em certo sentido, essa atitude pode ter o mesmo efeito que a pornografia. Ela é alimentada pela cobiça, pelo descontentamento e pela insatisfação. Mas ela não para por aí. A comida e a vestimenta são presentes de Deus a serem desfrutados. O que você tem no armário da cozinha? Seja criativa e glorifique a Deus com o que você tem e viva contente. O que você tem no guarda-roupas? Seja criativa e glorifique a Deus com o que você tem e esteja contente. Claro, isso não significa que não podemos ter armários ou guarda-roupas cheios. A exigência, porém, é clara. Se temos o que comer e com o que nos vestir no dia de hoje, que estejamos contentes. Esse é o padrão do contentamento. Nós todas passamos por esse teste. E Paulo chega a dizer que nem mesmo precisava de tudo o que tinha para se contentar. Se tentarmos encontrar satisfação em roupas novas ou em cardápios inovadores, o contentamento terá curta duração e, por fim, ficaremos frustradas. O contentamento duradouro torna-se uma utopia quando o buscamos naquilo que comemos e vestimos. Mães, em especial, têm muito o que fazer para manter suas famílias alimentadas e vestidas. Mas é preciso estar determinada a fazê-lo de coração contente e agradecido, não desejando obter riqueza e possuir mais coisas, mas sendo grata pelas milhares de refeições e pelos muitos armários com roupas que, dia após dia, Deus tem concedido ao longo dos anos. O Senhor supre nossas necessidades de modo fiel, e Paulo declara que, diante de sua fidelidade, devemos viver em contentamento. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. O que você possui? Viva contente. Com isso, quero dizer que não podemos orar por uma cama mais confortável ou por uma máquina de lavar que funcione melhor? É claro que podemos. Mas acabamos nos enganando se pensamos que adquirir essas coisas nos trará contentamento. Elas não trarão. Nosso contentamento não pode se basear no fato de termos ou não alguma coisa. Temos comida e vestimenta. Escolhemos estar contentes. Assim, quando Deus nos abençoar com mais coisas, estaremos em uma posição de continuar gratas e contentes. Não estamos correndo atrás dessas coisas, mas, em gratidão, simplesmente desfrutamos das bênçãos que provêm daquilo que o Senhor nos dá. Assim, o nosso contentamento estará nele e não em suas bênçãos. Lembre-se de que o nosso contentamento está fundamentado nas promessas de Deus. Isso é piedade com contentamento, que, por sua vez, é grande ganho, uma fonte de enorme lucro. Portanto, preste atenção em cada descontentamento que tem tentado ganhar espaço em seu coração. Abandone-os e agradeça a Deus pelo perdão que ele nos concede. Ore para que você perceba quando estiver sendo tentada ao descontentamento. Aprenda a dizer não. Substitua o descontentamento pela gratidão. Lembre-se das promessas de Deus e de sua fidelidade. Deus lhe deu o poder para fazer todas estas coisas em Cristo.